7 venha da Azul, ingresso aqui foi Juliette, Portão 9. Relacionado, 4-4-5. 3745, Recife 251, Notorno 3325. Vou confirmar, o São 3745 não copiou. São 3745, Recife 1251, alternado 13325. Ah, positivo, agora copiou. 1251, 1-3325, São 3745. Cotejamento correto, devolvo 3745. Obrigado. Alô, Oscar Bravo, motor 510, chama a torre 295. 295, Bravo. Céu 09, direita 1211, só. Direita 111, obrigado. Chama 6356, desce via, até 2010, ajuste chama 095. Desce via, 2010, 1105. Bravo, reporte 24 para a gente passar. Nota porta. Salvador, 3216. Só 3216, tráfego avistado, ajuste na 095, ponto autorizado, pista na 0, vento 160 graus, 190 nós. 3216. CO 350, veículo 17, decola pista na 0, curva à esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 120 decimal 8, transponder 5541. Obrigado, boa noite, 64, autorizado Maceió, nível 350, vietor Zulu 17, decola 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 5541, transponder 1208, motor. Portão 5, chame pronto para pushback, acionamento. Boa noite, 64. Quantos sete cruzados lá da 1-0 a gente aguarda do vídeo? Eu estou com o sangue violino do litoral sem interferir com a final da 1-0 no nosso quebrado. Tá bom. Gente, confere. Direita, um helicóptero aproximando para o Robson 44, aproximando para o pátio de cargas, não interfere o seu posto, né? 206, ok. Para o Sousa, olha. Ok, sim, tinha pronto o táxi, autorizado. Poderia repetir, por favor, Samuel? Estabilizou o 6356. Gente, o Romeu fica bravo, aproxima direto para parte 3, eu posto solo controlado, vento 120 graus, 8 mais. Amém. Fique atento ao sinalizador, tá? Vai sinalizar a posição que vai parquear no parte 3. Sim, acho que tem como pedir apoio para a aeroporto. 3-2-9-6, 1-3, direita, 1-2-1-1 no solo. 2-1-1, obrigado. Torre Oceaner 6356. 6356, ajuste na 0-5, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Prossegue, aguarda a autorização, 6356. Começo a cabrar quantas pessoas ao apoio, viatura? Dois passageiros, senhor. Oito? Tive alfa, reporte antes da taxa de leste. Taxa de alfa, até 3290. Tráfego avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 140 graus, 9 marchas. Eu vejo pouso, sistema 0, 6356. O meu escabelo, a posição é 03, é do bate 3. Posição 03, tá bom. Considere solo aos 1-5. Tá bom. Bravo, autorizado. Taxi via... Outra 3-2-1-6, Praça Juliette. 3-2-1-6, ingresso Taxi Juliette, portão 10. Juliette, 1-0, Praça 3-2-1-6. Isso, Kilo Delta, táxi autorizado, chame na saída do Praça 3. Na remota da próxima para o posto de estacionamento. Aguarde, gol 970. Na pescoça. Vamos lá, 6213-08 para o posto de estacionamento. Aguarde, 6213. Xeré 6356, sala 17, direita 211, só. Isso foi o Delta, táxi taxi autorizado, Índio Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895 no 0491. Romeu Alfa Índia, controle. Romeu 0 milhas nordeste de Salvador, na proa de Conde. Serviço radar terminado, mantém nível 090 e a proa de Conde. E Angra, se não terminar, Aracaju, chame mesmo na frequência 203. Delta autorizada em Índia, colapso estando a zero, vento no 60 graus, 10 nós. Serviço, táxi autorizado, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1895, 1049. Tango, Romeu Golf Vitor, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Alfa, não gostava, com 3 horas de tempo. 1-7-9-0, confirme somente para o B. 1-2-3-0. Tá Max autorizado até o traseiro do posto 62, aguardando para prosseguir, 1790. Azul 4463 já iniciou o push? Não. Controle Salvador, bom dia, passareiro 2230. Passareiro 2230, sem identificação, autorizada a chegada à mão, reporte de área descida. Autorizado chegando na mão, já foi autorizado pelo centro 1 no 0, já iniciou, 2230. Gente, na chegada a mão, desça para 4 mil pés e ajuste 1 no 0 no 4. 4 mil pés, 1 no 0 no 4, 2230. 2230, você não tem a dona da presença, por quê? Não tem a chegada. Gente, tem a controle de Salvador, 120, 18. 208, Omega PV. A aeronave da Gol ingressar via Índia para o ponto de espera. Autorizado, chame táxi. Fala em 10, 3, 7, 4, diabo, seu líder. É o Omega PV? Afirmativo, líder. Omega PV, grato. Olha, 864, extensão 05. Com a DN com a equipe de som, após a aeronave da companhia, já está livrando a retaguarda e iniciou o 5, chame táxi. Posso fazer uma companhia autorizada na 864. Sr. Salvador, bom dia. É o voo 1790, ingresso. Já pronto para decolagem. O voo 1790 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 119. Decola da 10, 1790. Rui Arbor, o Romeu Golf Victor. Arbor, Romeu Golf Victor. Com 1-4-7-3-0-30, Guarulhos. 1-7-9-0, decolado aos 2-6, chama controle Salvador 1-2-0, 10-8. 3-0-8, boa. Aguarde cópia prepara da El. Tato radar, suba para o 370, sai da PUCA. Na PUCA, 370, 790. Só o som minha dúvida, tá até 213. Caju pro voo 790. Aguarde. Solo Gol 1864 para o táxi, temos 171 a bordo, 2 horas para Cajun. 64, táxi autorizado em frente até mais a retaguarda da Azul, segue a mesma, já vai iniciar o táxi, via Índia, ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 9094, tenha boa viagem, 1864. 864, 9094, segue a da Azul, ponto de espera 1895, boa trabalho. Fala na Azul 4463, com 2 horas e 55 de autonomia, 9-0 a bordo, atuando na estrada boa, pronto, cidade. Direita ainda, ponto de espera 1895, ajuste 1014, boa viagem, 4463. 14 agora, direita ainda, torre 1895, Azul 4463. Xenéa 62 no 3, segue o gol. Até o ponto de espera via Bate 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, 1014, tem uma boa viagem. Obrigado, vai seguir o gol 6213. Salvador, bom dia, voo 1864, número 2, ponto 0 pronto. Voo 1864, gente, eu tenho ponto de espera. Amém, minha voz. Voo 1790, Recife 2085, alterna 2545. Pistão 0, vento 130 graus, 109. Lunar, tudo a falar, Azul 4463. Direita na prescrita da El, Leda, Mótico. 5550, transponder, controle 12080. Parei do 2230, vista para 2000 pés, ajuste no 04, está livrando S, reporta localizador. 2000 pés, 04, entra para estabilizar 2230. Ao meu Golfo Vitor, só fazer a proa ideal da presente, para destino. 250, senhor, então, Omega VV. Romeu Golfo Vitor, apenas confirmando, estimado no 455. Afirmativo, e para a primeira direita da presente, Romeu Golfo Vitor. Fala assim do nível de voo 105, também com condições visuais do Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, plano modificado 1432, suba e mantém o nível 105. Romeu Golfo Vitor. cima. 13804, acima identificação, autorizada a chegada Mari, eu mantenho 050. Para o 050, quantidade 44 da presente, 04. Inicialmente mantenho a Mari, aguarde TAP 3804. Falar 233, chama controle de Salvador, 120, dentro da 8. 208, Salvador agora, azul 4463, Drago, bom dia. Salvador, muitíssimo bom dia, azul 4463. Azul 4463, contato radar, Salvador 180, da Coral. Na Coral, 180, azul 4463. Autorizada a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 099. Teve decolagem, o gol 1864 da 190. 06730, pista de treinamento, chame para cá. Espera pronta, chave 62, vamos para aí. Chelé 6213, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Chelé 6213, Chelé 6213. Romeu Escobravo, Caio Lourenço. Do Oceano Novembro Charlie Lima, 500 pés, decolagem direto do pátio com rumo sul, coordenação com a torre, a 01165, padrão do transponder e o controle 120 decimal 80. Controle Salvador, boa tarde, o 1864, passa meio instante, por Caravajó. 1864, contato radar, suba para o 350, sede a Puca. 350, 1864. Estabilizado, 2230. Passada 2230, completa final, turno 1895. 1895, 2230, uma batata. Da água, ele é... 5551, o transponder, controle 12080. Autorizado Brasília 380, saída árvore, transição Elefa, via Amper do Lulo 7, decola da 10 com curva direita, 5551 no transponder e o controle 1208. Correto, protegimento, chame próximo para acionamento no pátio de autoridade do 2581. Vai reportar, 2581. Autorização de pouso. 7, aguardará a autorização 260. Controle Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 2591. Está quente a informação. Quilo, cruzando agora o 200 para 170. Força Aérea 2591, identifica a chegada a Mário, desce até 0620. Descendo até o 0620, 2591. Passarela 2230, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso, pista 0, 2230. Puxa, 62, 13, decolou aos 37, chama controle, Salvador, 120, décima 8. 120, 62, controle. Controle, Salvador, 62, 13, boa tarde. Chalé 6213, contato radar, mantenha pronto até 3000, após atingir 3000, pés, voo direto Lida. Até pronto até 3000, após 3000, Lida, Chalé 6213. Tango Vitor, Kilo Delta. Agora 5,6 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 100 e chame controle IEL 0201. Passaredo 223, é pelo solo aos 39, livra à direita, chama solo Salvador, 121, décima 1. Está com o solo 2230. 121, décima 1. 21, hora, obrigado. 147 bordo, 4 horas e 30, termo Galeão. Índia, ponte espera 1895, ajuste no 014, é boa viagem, 2067. Direita Índia, 295, 614, por 2067. Como Salvador, passarela 2230, livrando a sua escuta. Passarela 2230, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, 2230. Para de falar. Recife 2685, alterna 2545. 1-2685, 2545, Recife, eu vou 864, obrigado, bom trabalho. Controle, eu vou receber para o Bravo, Silva. O meu Oscar Bravo, decolado é o 41. Suaçu, linha do litoral. Reporte no para Itapuã, de Itapuã para a transferência. Para Itapuã, Bravo. Correio voo 2067, pronto, ponte 010. Voo 2067, autorizado, alinhar e decolar, pistando 0, vento 170 graus, 109. Alinha decola 10, voo 2067. Pode estar bom? A bordo para decolagem, acionamento de decolagem, chama a torre 1895, estado 1014. É Juliette, o passarela. Juliette, Juliette, chamou a torre 1-2. Juliette, 1-2, 2-3-0. Passa do bom dia, 4-4-8-9, 5-4-1. 4-0-8-9, prepara a Dael para a vitória, 3-4-0. Adão, meu Golf. Funcionamento por ponto de risco. Reporte pronto para decolagem. O meu Oscar Bravo, chame o controle 120, décima 8. 3-0-8, Bravo. Controle de Salvador, o Papa Romeu, o Romeu Oscar Bravo, decolou de Sorão, controle de Carla Vendestral e Lima. Chama 3-0-8, 2-0. assistente, e o litoral reporta no, através de fora da barra. Bravo. Fazer 4463? Confirma a prioridade para o COVID da presente. E o COVID? Confirmo, o azul 4463. A informação foi para o se o senhor tinha condições de precisar a prioridade para o COVID. Tem condições? Índia, Lima, Quebec, Oscar Victor. Confirmando Kilo. Índia, Lima, Kilo, Oscar Victor. Salvador, boa tarde, Gol 2067, passando 2000. Gol 2067, contato radar 360, CDL. Saída da EL 360, solicita-se que seja direto, Leda. Passando 2000, autorizado da EL. Ok, direto da EL após 2000, Gol 2067. Recebe 2591, redução para 1709. Reduzido 170, 2591. Vitória 340, pela pêndulo 44, pode colar em 0, curva direita, Nael, Lida e Tóquilo. Equipe de Adão, número 208, é o controle do Adão, passando o carro. Correto, cotejamento, confirma a posição no Patiuna. Confirma, por 9. Portão 9, chame pronto, puxa o vectoramento. Atingindo 6 mil pés o 25 na zona. Pensa para 3 mil, ajuste na 0 no 4. 3 mil, ajustado 1014, 25 na zona. 3 a 04. Azul 4463, passa a posição coral, posição já terminado. Suba para o controle 180, chame controle ilhoso 904. 09 Rádio. Sim, repouso 3804. 6213, Recife, 1251, na terra 3325, 6213. Ok, 3 Salvador, que tem? No Golf, decolagem por conta de risco, vento na roda 150 graus, 099, tem quase fora de solo. 4. Com 02591, deixa para 2010, ajuste na 014, está livrando essa porta localizador. Reportando ao localizador, deixando para 2025, para a viola. Salvação de tráfego, Tá, helicóptero decolando à esquerda, aproximadamente 5 milhas. Na terceira que eu pouso, manterá 500 pés. Então, o negócio está fora do sol, 500 pés, proa whisky. Então, o meu Golf fora do sol, os 48, proa whisky, chama o controle 120.8. Camará, controle, até o meu Golf. Controle, Papa Romeo, até o meu Golf. Até o meu Golf, controle, prossiga. Decolado da RMAR, está com proa whisky 500 pés, sobrevoa o S Fonte Nova. Gente, confirme o local do sobrevoo do Hotel Romeo Golf. Vai ser Fonte Nova. Gente, cruzamento entre Duna e Simbra, Hotel Romeo Golf no máximo 500 pés. Cruzamento entre Duna e Simbra 500 pés, Hotel Romeo Golf. Interceptou o localizador 2591. Rotário 2591, completa final 2895. Completa final 1895, grato 2591. Torre Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2591, Full ILS. Força Aérea 2591, bom dia, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso 2591. Fala 50, leva à direita, chama Paulo Salvador, 121, décima 1. 2067, Recife 151, na terra 13325. Ok, secundário 1325, gol 2067, boa. Segundo, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus. 099, confirme o pátio de destino após pouso. O 2591 prossegue para o pátio militar, autorizado pouso, pista 10, 2591. Gente, pátio militar. Alfa Juliette até o portão 5. Alfa Juliette. Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo. É 254, aguarde, quatro prepare a da Elf. Guardando da Elf, é 254. Solo 5-3, livre à direita, Alfa, Delta na Delta, comecei a posicionar. Direita, Alfa, Delta, manterá a posição, mantendo sua escuta 2-5, navio para o cruzamento da 1-0. Base transponder, controle, 1-2-0, 8 agora. 3-6-0, também, na água elefa, a peso do Lua 9-0, 4, controle 1208, voo 9-6. Correto com o cotejamento, chega pronto para o esclarecimento, portão 4. Prepare a Momo número 2, copy. Momo, sim, o Força Aérea 2591 está na Delta para o cruzamento da 1-0. Força Aérea 2591, não autorizado em cruzamento, Forte livrando pista, tá com o senhor em pé. É Portará livrando na Hotel 2591. É, estamos fora da barra? Tá pronto, o navio está pronto, o navio está pronto, o navio está pronto. 5-9 no livrou, vai estacionar, bate militar. 5-9. Vamos lançar a noite na agora, o navio está pronto. Fortaleza, nível de voo 370, via Pesouro 19 até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Decolada a pista na zero, curva esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. Aciona 5571 no transponder, controle 12080. 0 Fortaleza, nível de voo 370, decola Momo, transição Froti. Guarde um minuto pro posto 3296. Aguarde 4089 na escuta. Na escuta? Aguarde para início de pushback, devido a aeronave com prioridade no setor sul. Guarde para autorização para push. Desculpa na composição, estamos pronto para o 524 para o carro. 7289 autorizado, 9-0, chame ponto táxi. nave na posição da nave, por um operador de cima para remover o serviço. Vou coordenar com a FF. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Dael, Lida, após Lida, voa posição Tóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. 5574, transponder, controle, 12080. 3-0, Rio de Janeiro, atrás do voo 4410, curva direita, Dael, Lida, Tóquilo. 5574, 208, 6254, na posição número 3. Correto, protegimento, chame pronto, tá? Só o único pushback também. Prepare a árvore para a conquista, aguardando o cópia. Árvore, aguardando o cópia, e está com a informação Lima na 1-2. Alta 32 na minha porta, 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna 13 giras. Táxi autorizado, Pátio 1 no Índia, Porto Espera 1895, ajuste no 04, boa viagem, então 32 no meio. 04, já está com o esperar a 10895 da 32, no meio, obrigado, boa semana. Na posição 3, posicionamento na presente posição, posição de pushback. Guarde para o push, 62 e 4. Pode ir acionando, senhora? Afirmo, cuidado só com a equipe de solos e chame pronto push. Para pronto push. 4 horas de nave, quando eu vou para o pushback. Afirmo, 4089, após o tão retaguarda, iniciando 9, chame taxi. Eu vou passar o botão e o ponto de volta do atalho, mas está para o Tenente Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte visual com RMA, mantém as condições visuais, ajuste 9094. Tran 32, eu não venho, posto 0 zero, pronto. Tran 32, eu não venho, autorizado, aliás, decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 10 watts. Autorizado, decolagem, pistão 0, Tran 32, eu não venho. Papo Azul, Papo Guarulho, 9, 7 e 5, a bordo, 3 horas e 75, até na portilha. Autorizado, Pate 1, Índia, autosfera 2, 1895, ajuste 1-0. Como 4, uma boa viagem, o Pate 0 e 9. Pate 1, Índia, com 1-0 no 4, ou 1 no 895, Azul, 14. Está confirmado, Papo Azul, Papo Guarulho. 7. Tá pronto pro pushback, o Oceanem 254 na pista. Coordenando com a equipe de solo após o Embraer da Azul passando a retaguarda, iniciando o trecho no táxi. Matheus, após o Azul a retaguarda, iniciando a 254. Passaria do 2230 pro outro fato. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Arbor Elefa, após Elefa, o Pilar, e após o Pilar, Conquista. 5576, transponder, controle em 120, 80. Salvador, 120, decimal 8. 208, boa tarde. Thank you.